Eu sou Silene Arruda, curto muito a Rádio Aconchego pela internet. E Poeira Criativa, eu acho que o nome é bem sugestivo, né? Porque às vezes é a criatividade, talvez onde pessoas não viam só a poeira, né? Então, de repente, onde pessoas não enxergavam criatividade, né? Enxergavam só a poeira, vocês mostraram que sai criatividade daqui, né? E acho que vem bem pelo local onde vocês estão instalados, né? O CIS, que muita gente passa na frente e não sabe o que é, às vezes pode até achar, né, que é um prédio abandonado, né? Então, a prédio abandonado remete a lixo, né, entulho, coisa, então, tipo. Mas que quem entrar no CIS vai ver a potencialidade que existe aqui dentro, né? Em tudo, né? Na questão de comunicação, na questão dos tratamentos que acontecem aqui, na interação com a comunidade que aqui tem. Então, acho que a Poeira Criativa, para mim, ficou bem nesse aspecto mesmo, né? Essa criatividade que surge de onde você menos espera, né? Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe leva ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte, Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 17.700, 16.700. Mas eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 17.700, 17.700. Eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700? Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 3.300, 17.700, você tem que me voltar, rapaz. 17.700, 17.700. Me deu 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar 17.700. É ruim, hein? Eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar. É ruim. 17.700. É 17.700, meu amigo. Eu acho bom você tirar os nomes fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga tá errada. Eu vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar que é 17.700. É 17, patrão. É 17.700 e 17.700. Eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar. Mas meu Deus, eu dei 20 mil réis pra tirar 3.300. Você tem que me voltar, rapaz. Tem que me voltar. É 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 3.300, você tem que me voltar. É 17.700. É 17.700. É ruim, tá vindo de conta. 17.700, eu lhe dei 20 mil. 17 700. Eu acho bom você tirar os 9 fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga tá errada. Eu vou buscar a tabuada e volto aqui, e volto aqui, e volto aqui pra lhe provar. Eu volto aqui pra lhe provar. Eu lhe dei 20 mil reais pra lhe tirar 300, rapaz. É por isso que esse país não progrede. Poeira Criativa no ar, é isso aí, mais uma terça-feira, mais uma alegre e espalhafatosa exibição de arte e de beleza na Zona Oeste de Recife. Boa noite, Gus. Boa noite, queridos e queridas ouvintes e ouvintas, na Rádio Aconchego 88.1 FM, Poeira Criativa número 35. Ó, oh, olha aí, Teteu, 35 já, acho que eu já tô quase satisfeito, né? 35, vou... Vou descansar agora. Se a gente fosse parlamentar, já estava na hora da gente se aposentar, né? Fosse parlamentar, 35 é. Períodos de parlamento, isso é? Poxa. Ou 35? Não, 35 anos, pô. Agora tem gente aí, aposentado, é Fernando Henrique, né? FHC se aposentou, acho que ele tinha 35, 34. Anos? Anos. Não, é, 34 anos, a gente tem 35 programas. Ah, entendeu? Tô meio devagar, né? A cabeça vai em outra velocidade, em outro ritmo, terça-feira pela noite, né? Que posso te contar? Ah, posso te contar uma coisa. A gente assistiu uma exposição fotográfica de um cara bem reconhecido, de Sebastião Salgado, no final de semana, para a Caixa Cultural, ver a mostra Éxodos, lá num espaço bonito, uma galeria bonita, só que estava cheio de gente, tá? Muita gente, chato. Ele é meio bem famoso, né? Né? A vibe da a pergunta agora, então, né? Vou lhe entrevistar. Né? Poeira Criativa você... Você, como um conhecedor da arte e da fotografia, né? O que é? Eu nunca entendi, assim. O povo fala muito de Sebastião Salgado como um grande fotógrafo brasileiro e tal. O que é que ele... Qual é a pegada dele, assim? Qual é a proposta do... fotógrafo? Não, ele tem uma pegada de, acho que, de estar em, tipo, ter tempo para estar nos momentos justos, né? Assim, você tem que, ele passa tempo em um lugar, em um território, em uma comunidade, para tirar fotos e tirar a foto que está demonstrando, representando uma situação, né? Então, nessa exposição tinha fotos da luta pela terra, aqui do Sem Terra no Brasil, das megalópolis, de crianças. Sei lá, é um fotógrafo reconhecido, bem reconhecido, né? Que tipo, tem uma trajetória admirável. Tem viajado por muitos países, né? Inveja total. Mas também, sei lá, às vezes a fotografia, sei lá, é como que está colocando a pessoa e você vê o contexto e guerra, morte, desnutrição. Então também, às vezes, meio polêmico, né? Para mim, assim. Sim. Para mim, né? Não sei. Mas eu acho que é isso. A gente não podia perder a oportunidade de assistir, de ver as fotos, né? Ver as fotos do acervo dele, pessoal, né? Que eram 60 fotos e nada, bem interessante, né? Mas além disso, mais interessante ainda foi, antes de ir para esse lugar, sábado, a gente foi para, com a Escola Engenho, com o curso de videoarte, foi assistir uma aula aberta com Daniel Santiago. Daniel Santiago é um artista muito menos reconhecido que Sebastião Salgado, mas acho que muito mais criativo, pô. Um cara de uns 80 anos, mais ou menos. Videoartista, performance, diseñador, foi diseñador publicitário. Doidão. E uma piada atrás outra, dando leções, assim, ensinando sobre a arte, sobre como fazer arte com tecnologias variadas, que você não precisa a melhor câmera para fazer um vídeo, você não precisa a melhor câmera ou grandes equipamentos para fazer arte, assim, ou para fazer videoarte, né, no nosso caso, assim. Foi muito massa, foi muito legal, Coroa, um idoso, né? Até ele já dando ideias, né? Não sei, foi muito legal. Aí tem gente que vai ficando velha, vai ficando cada vez mais criativa, mais potente, né? É bem interessante isso. Mas isso é meio inversa, né? Muitas vezes as pessoas vão ficando velhas e vão ficando como, já vou repetir uma coisa que já deu certo, né? E não, esse senhor Ele não, ele tipo, ele continua criando, continua fazendo, continua experimentando. E achei, poxa, do caralho, assim, muito bom, muito bom. E a gente fez uma performance, não nós, né, assim, parte do curso, tem uma performers e fizemos uma performance na Fundação também, bem legal, sobre a questão da utilização do espaço público, da gestão pública, né, de um espaço como a Fundação, né, de que no curso foi negado o café e o acesso à água. Sério, velho? É, então aí meio que se tinha conversado na aula de fazer alguma coisa em torno a isso, se propôs fazer uma faixa que dizia água não se nega para água não se nega a ninguém, né? Não se pode negar água para ninguém, uma coisa assim. E a galera fez, brincou com café, todo mundo bebeu café, fez brindes com café, quem quiser podia beber café. E no final ele ofereceu meio como uma briga de café, se cuspindo café, eram dois meninos, Iagor e Jorge, também muito legal. E foi muito massa, assim, foi muito massa, muito caramba. Parece divertido, velho. É, muito divertido. E todo meio inspirado em coisas que a gente tinha visto no curso e algumas coisas de Sebastião Salgado, de Daniel Santiago também, né? Aí foi bem legal. Massa. E esse foi o meu final de semana, mais ou menos, e o teu? Deixa eu ver. Eu nunca lembro. Enquanto eu tava falando, eu tava tentando lembrar. E quando eu tô aqui pra falar do final de semana, eu nunca lembro. Eu sei que eu fui... Eu faço a tarefa na minha casa, né? Eu penso, vou falar sobre o quê. Mas a gente compartilha um momento, pô, junto no sábado também. Foi? A gente fez o que no sábado? Veio para uma inauguração de uma TV. Eita, é verdade. É verdade. Teve a inauguração da TV online aqui do CIS, né? Que DJ Everson junto com vários... Tinha uma galera, né? O Forró do Matuto. Tinha a galera do hip hop também, que estava presente. Né? Então foi lançada a TV online e foi bem massa também, porque eu me senti no próprio programa de auditório, assim. Eu senti que eu tava em Raul Gil. Né, que enquanto o programa estava rolando, né, a câmera mesmo filmando e tal, e eu no auditório, né, então interagindo de alguma forma com aquilo, assim, então foi bem gostoso, assim, e é gostoso, né, a gente fazer a nossa TV, é uma brincadeira, né, como se fosse tudo uma grande brincadeira, mas que é séria também. E fosse entrevistado, foi? Foi, mas eu não quero falar sobre isso, não. Não? Não, não. Quero mas não. Agora eu vou te entrevistar, então. E acho que foi mais ou menos isso, né? Foi um final de semana legal, bem... Assim, sábado foi bem de, caramba, de acesso às criatividades, né? A novas percepções também, assim. E... Não, acho que depois tem outras coisas para falar, mas são convites, então vai ficar para a agenda cultural, né? Convite para sexta-feira, assim, convite em particular. E também para a exposição fotográfica, que continua... Essa é a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Baixo o tema de ciência alimentando o Brasil. Vou falar um pouco depois disso. Mais. Troca de ideias no Poeira Criativa. É isso aí, troca de ideias. Opa, olha aí, a gente trocou de microfone. E aí ficou tudo. Olá, olá, olá. Ah, esse é o meu, esse aqui é o meu. Então, a gente tem, né? Hoje novamente estamos em casa, né? Somente os de casa, aqui na rádio. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a ocupação do Cinema Olinda. E aí a nossa companheira Magu, que se fez presente lá na ocupação, vai ajudar a gente a entender um pouco mais, né? O que é que tá rolando. Que porra é essa, né? Acho que... Então, acho que dá pra começar dando um olá aí pra geral. Boa noite, ouvintes da Rádio Aconchego. Ouvintes da Rádio Aconchego. Posso começar? Começa. Então, gente, saindo um pouco do território do Engenho do Meio, a gente vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Olinda, mais especificamente Olinda, aquela parte de sítio histórico, Carmo e tal. Em Olinda tem um cinema que se chama Cine Olinda, que se chamava, o pessoal falava que era Cine Bajado e tal. que esse cinema, ele existe há mais de 50 anos e ele nunca funcionou. Assim, dizem que ele funcionou no dia da inauguração, né? Sério? Tipo, uma vez na vida. Funcionou no dia da inauguração e nunca mais funcionou, assim, nunca mais foi exibido filmes lá. E é isso, ele ficou fechado por uns 50 anos, tipo, a prefeitura de Olinda ficava prometendo reforma, e nunca reabria o cinema, né? E Olinda é muito conhecida por essa coisa da pegada cultural, né? Tipo, sei lá, maracatus, filmes, músicas e etc. E, tipo, Olinda sempre teve um cinema e nunca... É, carnaval. E nunca... As pessoas nunca puderam usufruir desse cinema, né? Os moradores de Olinda, depois desse... Esse lance todo de golpe, eleições e tal, os moradores, eles... numa sexta-feira... à noite, passaram um filme chamado Martírio na frente do Cine Olinda, assim, exibiram, né, na rua, na praça, na frente do Cine Olinda, e num debate muito caloroso, assim, com uma pessoa que é do IFAM, representante do IFAM, que estava presente, decidiram entrar no cinema e exibir filmes lá dentro. Tipo, o debate foi que, em cima da reabertura do cinema, e a pessoa do IFAM, ela não quis se pronunciar, assim, em relação, não quis dar uma resposta efetiva, assim, sabe? Disse que não estava havendo diálogo, que o IFAM não tinha nada a ver com isso, apesar de ser o prédio ser do IFAM, ele jogar totalmente para a prefeitura, assim, e se negou, assim, ao diálogo, sabe? Aí as pessoas resolveram entrar no cinema e ocupar, né? Aí a gente fica meio que se perguntando que danado é esse negócio de ocupação. A ocupação do espaço pelos moradores de Olinda está se dando há 2 semanas já. E todos os dias tem exibição de filme. E gratuitamente. Ou seja, eu acho que... Esse negócio de ocupar vai muito no sentido de cuidar do que é da população, do que é seu, né? Tipo, do que se apropriar daquilo que é seu, né? Por direito, e enfim. Aí é isso, as pessoas tá tendo muita circulação de gente no cinema, ele tá aberto, tipo, tem... É uma curadoria aberta também, as pessoas podem sugerir filmes para poder passar no cinema. E é isso que está rolando lá. Tem atividades durante o dia também, que não necessariamente é ligado a filmes. Mas e aí? Alô? Opa, tô aqui. Mas e aí? Tá sendo uma bagunça lá, o povo está destruindo tudo? Então... todos os dias a gente faz um mutirão de limpeza, assim. Todas as pessoas que estão na ocupação, elas limpam todo o espaço, elas lavam todo o espaço. O cinema, ele não estava totalmente acabado, mas faltava, sei lá, luz, encanamento e tal, e as pessoas estão ocupando, elas mesmas fizeram esse serviço, sabe? De botar encanamento em alguns lugares, botar luz no cinema, que não tinha luz. Tipo, tava tudo escuro quando as pessoas entraram lá. Agora tem luz em todos os espaços do cinema, graças às pessoas que entraram no cinema e ocuparam, né? E é isso, tá, tipo, tá incrível o espaço, tá muito bonito, as pessoas estão cuidando, fizeram a horta do lado de fora também, na frente do cinema. Magu, deixa eu te perguntar se tem havido alguma resposta ou acercamento do poder político de Olinda, assim, do prefeito Genildo e do pessoal, né, da prefeitura. Não. O IFAM, ele não se pronuncia, assim, ele se nega ao diálogo e meio que jogou para outros outros setores, assim, né? A Fundarp e a Secretaria de Cultura meio que estão indo lá para poder olhar o interno do cinema e pensar em cima de um projeto para o cinema e tal, mas sem querer muito diálogo também, assim, né? Tipo, e Renildo, que mora em Alagoas, né? Em Olinda mora, ele sabe onde é que ele tá, né? Na verdade, é um fantasma, tipo... Renildo mora em Alagoas, né? Renildo mora em Alagoas. Prefeito de Olinda mora em Alagoas. Que doideira, véi. É... Não sei se... Não, acho que não. Continuar perguntando. Tem muita coisa para perguntar, mas... Eu queria... Tu fez uns áudios, né? Pegasse uns depoimentos. Foi. Fim de semana passado teve um... O Festival Fincar. Ele... As meninas do festival, né? Que é um festival internacional de filmes de realizadoras, mulheres. É, foi pra lá, pro Cine, e fez uma curadoria aberta também pra que as mulheres chegassem lá na hora com seu pendrive, com seu filme, e botasse pra rodar o seu filme. E foi massa, assim. Tipo, teve estreia de curtas-metragens também. Teve muito filme bom. Muito filme que... Foi muito filme simples também, sabe? De pessoas que não necessariamente são cineastas, mulheres não necessariamente são dita cujas cineastas, mas que queria mostrar o que fez, o que ela produziu, assim, sabe? Segundo Daniel Santiago, seria quem faz cinemagem, né? É, cinemagem. Porque ele falava que, tipo, que ele não faz vídeo, ele faz videagem, né? Que ele, tipo, ele, assim, essa coisa de, não, eu não sou o profissional do vídeo, não sou o profissional do... Mas sim, ele era um profissional da performance. Ele não gostou quando a gente falou, mas tu então faz performance? Não, não, não, eu faço performance. Mas, bora ouvir os... Foi, tipo, é. Quer falar alguma coisa do depoimento? Não, queria ressaltar, assim, o quão importante é essa ocupação, principalmente em Olinda, que é... Necessita muito de uma movimentação política, sabe? Tipo... Uma movimentaçãozinha, sabe? Tipo, nunca teve nada em Olinda. Tipo, em questão de direitos mesmo, sabe? Não existe, sabe? As pessoas meio que estão fadadas, assim. Olinda tá morrendo e as pessoas meio que estão só se deixando levar pelo... Por esse abandono mesmo da cidade, né? É, eu como olindense também. É, não moro em Olinda hoje, mas, tipo... Me criei até os 16 anos, né, em Olinda, e tenho família lá, tudo. E sempre foi essa sensação mesmo, de que, tipo, Olinda é cidade dormitório, primeiro lugar, né, ninguém trabalha em Olinda, não acontece nada em Olinda, e, tipo, ao ponto de pessoas de Olinda irem votar em Recife até, no sentido de que é tão inexpressivo o cenário político que... É, como se fosse esse grande vazio mesmo, assim. E tá bem abandonada. Tem vários espaços abandonados. Eu acho que o principal... Acho que não é só o cinema, não é só pelo cinema, né? Tipo, é por todos os espaços abandonados públicos que existem em Olinda. O Mercado Eufrásio fechou. Tipo, ninguém pensava que iria fechar e fechou. Tem uma escola de 90 anos no Amaro Branco. A única escola pública no Amaro Branco, tipo, tá aos pedaços, assim, tipo, acabada, abandonada... E é isso, sabe? Tipo, a prefeitura nem aí, nem tchum, mas os moradores agora estão tomando o que é seu, né? Massa, então a gente bota esses dois áudios e aí a gente emenda com São Jorge, porque só São Jorge mesmo, né? Pra... É verdade, só algum. Então, eu já morei em Olinda, né? E todos os dias eu pegava ônibus aqui na frente e ficava sonhando com esse cinema, como ele era dentro. Hoje, voltar com um filme num dia que tem vários filmes de mulheres e tem um filme que eu tô ali na tela, sou protagonista negra, tô aqui, tô ocupando esse espaço, pra mim é sem palavras, assim. Eu fico cada vez mais feliz e chamo todo mundo. Quero dormir aqui na ocupação, quero fazer parte disso. Porque eu acho que isso é revolucionário, sim. A gente tem esse cinema há 50 anos fechado, é isso? E há 10 em reforma. Porra! E eu sonhando, desde que eu vim para Olinda com esse espaço, é surreal estar aqui e ver que é possível sonhar e fazer parte de algo real. É maravilhoso, acho que Cíntia tirou as palavras da minha boca, é revolucionário. Acho que a gente tem que ocupar mesmo um cinema gratuito para a população, chegar junto, cada um trazer seu filme, traga sua filma. para as mulheres todas ocuparem e mostrarem que estão aí na luta e que a gente vai, é tudo nosso, nada deles. É. Acesso à oportunidade importa. Bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio. Mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Poeira Criativa de volta, sempre aqui vendo-se meu microfone. Tá de boa, ele sempre tá de boa e a gente segue agora com a nova conversa. Já já a gente retorna para a conversa sobre o Cine Olinda, então quem ficou interessado ou interessada e tava achando massa, é só esperar que a gente retorna daqui a um tempinho. E aí a gente vai conversar agora com nova figura aqui, né? Um sangue novo, energia nova aqui na rádio. Então, começando pedindo para você se apresentar mesmo. Boa noite a todos e todas as ouvintes da Rádio Aconchego. Meu nome é Jetro Rocha. Conheci a Rádio Aconchego há pouco tempo, através do meu trabalho oficial, que é como agente de saúde ambiental da prefeitura. E vindo aqui ao CIS, conheci o espaço através de Manu, e aí vim fazendo contato até o dia de hoje, esperando a estreia dos programas para os ouvintes da Rádio Aconchego. Já que a gente está aqui nessa possibilidade de entrevistar Jetro, eu queria saber mais como foi teu interesse, assim, qual é teu interesse pela rádio, como foi tua chegada na rádio, não é na Rádio Aconchego, sino é no fazer rádio, né? Porque tu, essa não vai ser tua primeira experiência, né? Já tem trabalho, assim, como foi esse caminho? Então, eu moro em Casa Amarela, né, zona norte do Recife. E lá próximo tem o Alto Zé do Pinho, que tem uma atividade muito expressiva de música. E lá eles também fizeram uma rádio comunitária, mas sem transmissão de antena, apenas transmissão em caixas de poste, que chamava Rádio Alto-Falante. E lá eu passei um ano, tive um programa todos os sábados, e esse foi meu primeiro contato com a rádio, de forma experimental até. E depois a rádio foi deflagrando e foi entregue até recentemente aos evangélicos. Passou de uma atividade que era estritamente cultural e de comunicação para a comunidade, e decaiu tanto que acabou na mão dos evangélicos e até se apagar de vez. Sim, mas aí tu se envolvesse com a história lá da Rádio Alto-Falante, no caso. O que é que tu fazia lá? Qual era? Então, tinha um programa. Tentei até me engajar diretamente na parte mais administrativa da rádio, mas não foi possível. Então apenas tinha um programa, chamava Conversa e Agenda, que era no final do sábado, que a gente sempre tinha uma pequena entrevista e dava as agendas do sábado e domingo para o pessoal curtir o final de semana. E passando um bom período fora da rádio comunitária, conheci outras rádios, mas não fui incluído, não cheguei a participar ativamente. Mas ingressei há 2 anos atrás em jornalismo. Faço jornalismo na Uninassal. Sim. E aí, pela dificuldade que eu já trabalho, já sou funcionário público, e estava precisando dessa experiência com o veículo de comunicação, foi meio que um achado encontrar aconchego aqui, através do meu trabalho na prefeitura. Mas a proposta da rádio com minha proposta pessoal fazem um casamento perfeito, eu acho. E tanto com a equipe daqui da Rádio Aconchego, como a comunidade do Engenho do Meio, eu acho que o diálogo vai fluir bastante positivo. Massa, hoje em dia, para além do trabalho como agente de controle de endemias, também tem um outro trabalho, vamos dizer, não oficial, que é ligado à questão da produção cultural, assim, também, né? Então, organiza eventos relacionados à música. Eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. Então, Casa Amarela tem um pico muito grande, envolvendo muitas bandas alternativas, mais de rock pesado, né? Tem uma grande variedade de bandas, de estilos, mas muito ligado ao rock and roll. E já fiz parte desse circuito de bandas, já tive uma banda, e aí comecei a fomentar e vincular shows em espaços, tanto espaços públicos como bares. E acho que a minha última produção, só para ser mais fresco na ideia, chamava Cool de Grude, que é uma ideia de um amigo meu. É massa. Cool, que é legal em inglês, e grude era para grudar aos ouvidos das pessoas. E aí a gente circulou no centro da cidade e mais recentemente num espaço lá que também produzido bastantes eventos poéticos, no espaço Poesis, que convido até os demais aqui a conhecerem. Uma pessoa bastante articulada, que é Jailson de Oliveira, que ele tem um espaço lá também. Ele abriga shows, abriga roda de diálogos e abriga também shows de banda. Massa, eu tive a oportunidade de estar lá no lá na laje, né? Que, sim. E que bom. Enfim, eu costumo dizer que eu pago o pau mesmo, assim. Acho o Poesis um movimento poderoso, assim, né? Aqui na cidade. Quer falar algo, Gus? Se eu vou perguntar agora. Não, tem uma questão de, se você quiser meio apresentar as ideias sobre o que vai ser o programa, que vai estar começando daqui a uns 10 dias, 11 dias, né? Se tudo dá certo, o 29, sábado, aqui pela tarde. Um pouco qual era a ideia do programa, né? Tinha outra pergunta, mas agora esqueci. Acho que eu faço quando voltei a cabeça. Legal, legal. Assim, a primeira ideia eu já tenho vinculado na internet, que chama Pelos Olhos e Ouvidos. É um blog apenas com matérias escritas. E eu quero vincular as matérias escritas ao áudio da rádio. Então, dentro do espaço do blog, os programas que aqui vincular vão ser postados no blog, tanto da Rádio Conchego como no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. E aí o diálogo do Pelos Olhos e Ouvidos é trazer o diálogo com bandas alternativas, com escritores, mais vinculado à poesia, que eu tenho mais a proximidade, mais abranger mais a questão literária. Também cinema, que vocês já mencionaram aí, já é um canal interessante para o diálogo, e artes plásticas, que também já fiz o exercício também de fazer algumas produções de exposição, de quadros e fotografia, né? Massa. Na verdade, não era uma pergunta, eu queria fazer mais uma proposta, mas tem que ver se Xetro topa, que era de recitar uma poesia, né? Se tem uma decorada, não sei. Mas tu queria fazer uma pergunta? Segue em frente, eu gostei da ideia. Ah, tá. Eu prometo, eu fecho o programa com um poema. Vou procurar aqui e a gente fecha o programa. Massa, massa. Poema. Por isso era isso. Tipo, eu não sabia se ele estava preparado, se a gente estava preparado também. Normal, normal. É que foi isso que, que você fez errado mesmo. Porque foi isso que rolou comigo. Mas... lá na TV ao vivo. Que disseram, não, você é de rádio, né? Então tem um minuto aí para apresentar aqui um programa como você faz lá na rádio. Eu não sou profissional, né? Então, pra mim, apresentar um programa é ficar aqui batendo papo. Só que de repente tava eu no palco com o microfone na mão, sozinho, tendo que apresentar um programa imaginário. Então, não foi nem um minuto que a situação ficou tão embaraçosa assim, que ele veio me salvar, assim. Ele percebeu que eu não ia dar conta, assim, do recado e voltou. Ah, e tal. E veio. Seguiu com a entrevista, assim, no caso. Eu devia ter falado isso, não? Daqui a. Pegar no final. Mas enfim. Tu tem mais alguma pergunta? Tu, Magu, quer perguntar alguma coisa agora? Não? Tá de boa, sim. E porque também, assim, eu não vou queimar tuas naves, né? Mas a questão da música, né? Que a gente também tem uma pegada e tem uma proposta do interesse de colocar música na rádio, né? Qual é essa pegada de... Que tipo de música tu gostaria de estar colocando? Então, esse primeiro projeto, Pelos Olhos e Ouvidos, vai vincular mais bandas locais, né? Em busca da musicalidade pernambucana, de todos os estilos, desde a foché e maracatus até o heavy metal, o thrash metal, as bandas mais pesadas. Eu não faço muita distinção do gênero musical, eu gosto de música. E eu acho que cabe também na proposta da... tanto do programa como também da Rádio Aconchego. E um outro projeto que também vai fazer uma casadinha no sábado, que é o BMB, Boa Música Brasileira, que eu já fiz duas edições de eventos em bares. O último foi terça-feira passada, lá na Boa Vista. Aí esse tem a proposta de buscar música brasileira, releituras de outros artistas fazendo... Tipo, quem aqui já ouviu Oswaldo Montenegro interpretando Chão de Giz de Zé Ramalho? Coisas desse tipo. Eu sacava que era daquele Um Basinho, Um Violão. Que eu tinha um DVD que via ele cantando e eu achava a coisa mais linda do mundo, sim, velho. Sim, sim. Foi um vídeo que marcou, assim, quando eu vi. E também adoro duetos também. Duetos, eu acho, sou fascinado. Pela participação, pelo convite do artista, né? O artista chamar o outro a interpretar junto com ele. Eu acho interessante a ideia do convite. Quando você chama alguém para dividir uma música, eu acho fenomenal. E é uma das propostas também do BMB. Então vai ter em algum momento, Rádio Conchego vai ter Rádio Conchego num bar, né? Vai ser isso. BMB vai estar em algum momento vai estar num bar ou vai rolar um Pelos Olhos e Ouvidos no bar. E acho que seria bem legal, né? Assim, a gente já ficou trocando uma ideia de que lugar seria massa por aqui, né? Tem Xetro tem essa pegada de por aqui, onde poderia acontecer isso, né? Acho que a gente tem que fazer dar um rolê pelo bairro, a ver que lugar acha. E me traz muitas boas lembranças, porque uma de minha experiência radial de começo foi fazer na faculdade, mas aí era muita doideira, porque a galera ficava passando, era num corredor, né? Aí a gente decidiu ir para vários da faculdade. E eram várias gestionadas pelos estudantes, né? Então foi muito uma experiência bem rica e bem gostosa, né? Porque você estava trocando ideia, a galera estava ouvindo, às vezes estava batendo seu papo, às vezes estava mais prestando atenção, outras vezes não. E também tinha a sua cervejinha, a pizza, sei lá, esses petiscos aí de bar. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito próximo à boemia e à música. Então, essa casadinha de evento, de sarau, me sinto em casa. Então, bom, acho que a gente tem que pensar, não sei, para antes do final do ano, um sarau aqui no CIS, poderia ser? Alguma coisa assim, uma proposta, já começar a pensar isso? Por que não? Sim, sim. Não sei, temos música, Getro escolheu alguma música? A gente... tu escolheu alguma música dentro das nossas possibilidades? Ou a gente bota uma e vê o que tem para depois não, tocar? Não, pode dar a playlist aí, depois eu indico uma. Tu pode colocar agora, se quiser. Bota de... Não, cadê? Ah, não está não. Tá, bota... Testando, né? Testando. Não, tá. Não. Então bota Palestina. Palestina é uma música de uma banda argentina de... que se recorda... de Paul Kona. Que é uma banda de origem mapuche. Então, não sei se falar que são argentinos é legal, né? Porque não são argentinos, são mapuches, índios. Então, bom, a gente vai ouvir uma música que vai distorcer um pouco com o som da rádio hoje, mas é legal. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha. Manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación. Silba a su paso melodía de libertad. Busca con premura el enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuches y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuches y palestinas, nada la detendrá. Escupen su coraje al rostro de la muerte. No le temen al ruido de las armas, balas que desde lejos responden. Sola no poder alcanzar a esos estados que imponen. La intifada es el güey ya. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Al Mapu y Palestina luchan por su libertad. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Al Mapu y Palestina luchan por su libertad. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mais uma agenda cultural neste Poeira Criativa número 35. Dois convites curtos, rápidos. Para... Mas não por isso menos importante. Não, né? Com certeza que não. O que falei da exposição fotográfica Alimentação em Foco, Caminhos, Problemáticas e Contradições, realizada pelo Centro Nordestino de Medicina Popular, que vai estar, já está em um espaço ciência, embaixo do prédio da administração do espaço ciência. Lá em Olinda. Lá em Olinda, Recife, né, no limite, até domingo, né? É aberto público de 8 a meio-dia e de 13h30 a 17 horas durante a semana, de segunda a sexta, e sábado e domingo é pela tarde só. Falando um pouco de alimentação, porque a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia deste ano tem a ver com isso, com a pergunta de a ciência alimenta o Brasil, e sabemos que a ciência do agronegócio não alimenta o Brasil, né? A que alimenta pode ser a ciência agroecológica, que também é uma ciência. Que é a ciência popular, né? É. Em casa. E o outro convite é para a sexta-feira próxima, que pela manhã, às 9 horas, vai ter a reunião dos grupos coletivos que estão participando aqui do CIS, pensando o conselho gestor do CIS, né? Para se encontrar, para se ver as caras, se reconhecer e continuar discutindo um pouco esse processo de institucionalização. Sim, e aí eu acho importante também já deixar ressaltado que na outra sexta, nessa sexta, a outra, dia 28, a gente reforça até essa que vem, mas vai ter a reunião de usuários no sentido mais geral, né? Então, quem for usuário do CIS e tiver usuário, interesse... Usuário, praticante, né? Isso. Então, vai ter essa reunião também, que é para tentar democratizar cada vez mais, né, a nossa relação com esse prédio, com esse espaço aqui do CIS. Tem um outro convite que a gente não sei se a gente ia lembrar de fazer. Faça. Que vai ter uma certa oficina, né, que começa terça-feira. Eita, também, né? Então, terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, vai estar começando a nossa primeira oficina de comunicação comunitária, né, da Rádio Aconchego. Duvido, logo comunico. Isso. Então, a gente vai estar trabalhando esse nosso potencial de comunicar, né? Que acho que a gente tem um potencial enorme de comunicar, mas às vezes ele fica bem guardado. Então, a gente vai ter 5 encontros, na verdade, né? Todas as terças-feiras, a partir de terça-feira que vem, a partir das 9 da manhã. Então, quem quiser se inscrever até essa sexta, preferencialmente, manda um e-mail pra gente em radioaconchego.milharal.org. Ah, esse é o blog, né? Eita, mesmo. Tá, mas viajei. Tem formulário de contato, eu acho, no blog, né? Pronto, mas é radioaconchego@riseup.net, né? Ou pelo Facebook também, né? A gente aceita via Facebook, embora não venha no Facebook, aceita. Ou vem aqui no CIS, aqui embaixo do CIS tem um panfletinho e tem um lugar para você colocar nome, nome, telefone e e-mail. Então você chega, bota seu nome e participa da nossa oficina, que vai ser nas terças-feiras às 9 da manhã. Massa, massa. Continuando com a agenda cultural, vai ter, essa semana vai ter semanas. Essa semana já começou, é a Semana Nacional da Luta pela Democratização da Comunicação, né? Então, certo. A gente está convidando a defender a liberdade de expressão em tempos de golpe fora Temer. E vai ter variadas atividades, várias. Por exemplo, quarta-feira próxima, às 7 horas da noite, Comunicação e Direitos Humanos, Encontro de Mídia e Direitos Humanos na Faculdade Joaquim Nabuco. Esse mesmo dia também vai ter um debate sobre democratização da comunicação na Faculdade Maurício Nassau. Vai ter assim, durante essa semana, variado a várias atividades, eventos, oficinas. Quem esteja interessado, procure no FOPECOM, no site do FOPECOM ou do Centro Cultural e Freire, aí vai achar a informação. Legal. Massa, massa. É importante, né? Pula essa, essa não. Não, vou pular. Então, entre o dia 17 e 23 de outubro, vai ter o Ginga B-Boys e B-Girls 2016, certo? Então, entre segunda-feira, no dia 17, e domingo, dia 23, então já começou, né? Dia 17 foi ontem, até domingo. Então, os agitos e os sons do hip-hop vão invadir o Recife, né? Com o Ginga B-Boys e B-Girls em 2016. Então, é uma mostra pernambucana de dança urbana que vai rolar lá no Compaz, do Alto de Santa Terezinha, na Escola de Frevo Fernando Borges. e na Torre Malakoff e na Escola Joaquim Nabuco. A Joaquim Nabuco fica lá no, na Avenida Sul, no Coque, próximo ali. Indo. Ah, massa. É, entrada é livre. Então, um evento aberto que vai, você vai ter batalha de break, de pop, na categoria tanto feminino quanto masculino, workshop ligado à questão das danças urbanas. É, para conhecer mais, Gus, para saber mais. É... Pode procurar em Catraca Livre. Catraca Livre, o evento, né? De Catraca Livre. Pronto. Sim. Então... Catraca Livre Recife. Massa. Então, acho que o mais importante é saber o nome, né? Que é o Ginga B-Boys e B-Girls 2016. Procura o evento. Quem tiver interesse, muita gente tem interesse, né? Nessa questão do break. Uhum. Vai ser descentralizado, né? A gente vai ter Zona Norte, no centro. Enfim, acho que... É legal, né? No, na Zona Sul também, né? E a última semana, viste que eram tua semana? Por isso eu estava falando, tua semana, né? Que vai ser a semana próxima, a partir do dia segunda-feira, da dia 24 ao 29 de outubro, vai ter a primeira semana de comunicação popular de Recife, que estará sendo realizada pelo CCJ Recife em seu décimo aniversário. O CCJ Recife é uma organização não governamental, da sociedade civil, né? E a ideia é que durante essa semana... trocar conhecimentos de indivíduos ou coletivos que trabalhem com comunicação, comunicação inclusiva, autônoma, independente, livre, comunitária e demais, né? Então vai haver de tudo um pouco, vai haver mostra de cinema, feira de arte, seminários, rodas de diálogo, oficinas, workshops, performances e intervenções. Show de bola, então. Quem quiser procurar também, vai ter um evento no Facebook, primeira semana da comunicação popular, organizado pelo CCJ Recife. E nada, tem tipo, eu sei que tem uma oficina legal acontecendo no Centro Cultural de Freire na próxima semana sobre cinema. Olha aí. Então, quem a gente tem nem do que reclamar, né? Assim, essa semana tem várias coisas bem... Essa agenda tá bem... Bem semanal. Tá bem legal, tá bem divertida. E aí, chega! A gente muda de identidade agora, volta para o Poeira Criativa em entrevista, em troca de ideias, neste Poeira Criativa 35, na Rádio Conchego 88.1 FM. E, é isso aí, Gui. Agora me perdi um pouco, agora não sei se é Olinda, se é Getro Rocha, se é Agenda Cultural. Olinda, acho que a gente prometeu voltar para Olinda, né? Olinda, quero cantar Olinda. A ti. Olinda! Né? Tá, então vou ceder meu microfone. Certo, então acho que a pergunta é o que tu tinha... Acho que muda, né? Vamos Márcio. Fazer uma mudança. Aí fica tudo confuso de novo, mas vamos lá. Então, Mago. Acho que a pergunta que tu falasse que ia fazer, eu vou roubar e vou fazer logo. Que é... Quais são os filmes que estão passando lá? Que tipos de filme estão passando na ocupação? Enfim. Todo tipo de filme, hein? Na real, assim. Porque... São todos os tipos de pessoas que levam a proposta de filmes, né? Tipo, um filme de Hollywood também? Hollywood, filme de Recife, filme de São Paulo, filme de todos os cantos do mundo. Mas rolou um filme de Hollywood, tipo Capitão América? Assim, tava com a proposta de rolar Batman. Eita, legal, Batman, né? Cavaleiro das Trevas. É, outro filme, né? Ah, é, tem uma galera de colégio, do estadual de Olinda, do Sigismundo também, que é do lado, que tá indo pra lá também pras atividades, pra conhecer o cinema, e tá soltando essas propostas aí de filmes, né? É, não, assim, porque eu tinha uma perspectiva de qual era um filme, eu não sabia, assim, dessa proposta, né? Sei lá, é legal que esse espaço esteja aberto, que esteja realmente aberto a botar, colocar diferentes filmes, né? Que massa, não sabia não. Legal. É, mas fala um pouco mais... Fala um pouco mais sobre... É, porque geralmente, quando eu penso a questão da ocupação, eu penso na participação geralmente de... ou pessoas que já estavam organizadas em certos coletivos, né? Ligados à questão da política... A questão dos artistas de Olinda ali, da região do Alto da Sé e tal, da Olinda histórica. Mas aí tu estás trazendo outro elemento, né? Que tá rolando a participação de estudantes também. São estudantes de lá, de Olinda. Como é que é? Como é que tá? Tipo, tá chegando. Os pirraia estão chegando junto, assim. Então, os pirraia estão chegando junto. Tipo. você vê desde as senhorinhas, sei lá, do Amaro Branco, do Bom Sucesso, indo pro cinema, colaborando com o espaço. Teve uma senhora que ela fez um carimbo, né, pro cinema. Tipo, ela fez um carimbo com o nome Ocupação Linda e doou pra ocupação, assim, tipo... Ela que chamou também a gente para poder filmar a escola que estava abandonada, para poder passar o vídeo no cinema. Ou seja, é meio que... Isso é uma ligação muito doida, assim, né? Tipo, de denúncia também, né? Sabe? Tipo, utilizar o espaço para poder denunciar o que está acontecendo em Olinda, né? E é isso, desde a senhora e desde os trabalhadores que estão... Os trabalhadores informais que trabalham naquele lugar por ali em Olinda, sabe? Tipo, um sítio histórico... Até, sei lá, os artistas e os moradores e vivenciadores de Olinda em si, né? Tipo, todos estão participando, assim, da ocupação de alguma forma, né? Estão colaborando de alguma forma. Massa. Uma pergunta que eu ia fazer, acho que é uma pergunta um pouco ampla, assim, mas que eu acho que é pertinente, acho que ela tem que ser feita também, que a gente está num momento em que acaba de ser aprovado na Câmara, né, o que estão chamando aí a PEC do fim do mundo, né? Esse projeto de emenda constitucional que vai congelar certos gastos, né, principalmente na área social. E que a gente está... Muitas pessoas estão extremamente preocupadas com isso, né? Vendo que o país vai ladeira abaixo após isso, enfim. E aí eu ia perguntar se essa ocupação do Cine Olinda como espaço localizado, que está... reclamando por um cinema, uma questão bem específica dos moradores de Olinda, o quanto tu enxerga aí que esse espaço é potente para contribuir, não sei, para essa luta global do Brasil, assim, dessa questão, tipo, porque tu fala da questão do encontro, né, de que muitos grupos se encontrando, e aí eu fico com a sensação de que ali é uma potência, assim, de alguma forma, pra coisa muito além do que o próprio cinema. Não sei se tu que tá lá presente tem sentido, assim. Eu senti isso um pouco na ocupação do Ministério da Cultura, que tinha uma pauta específica, que era a questão do Ministério, que tinha sido... que tinha sido eliminado o Ministério da Cultura, mas eu senti que ali o que os encontros gerou, tipo... fortaleceu politicamente para muito além da questão daquela pauta específica, assim. Aí eu não sei se tu... Eu queria perguntar como tá a tua sensação, assim, de qual é o potencial político daquele lugar, assim. Então, teve um momento em que eu levei o tecido acrobático para lá, para ocupação e tal, e deixei lá para quem quisesse usar, tá ligado? Tipo, ficou no espaço aberto, numa árvore, e dois meninos, que são moradores de rua, duas crianças, chegaram, começaram a brincar com tecido, se pendurar, não sei o que e tal. Aí eu comecei a conversar com eles e tal. Eles, não, a gente tá aqui porque veio pegar o tecido, porque tá aqui na rua, né? Então quer dizer que pode. Tá, tipo, tá no espaço público, então quer dizer que pode. Aí eu peguei e chamei eles pra conhecer o cinema e tal, contei a história do cinema, porque tava fechado, e porque que as pessoas estavam ali abrindo as portas de novo, né? E eu acho que é isso, acho que o entendimento desses meninos de que, tipo, se tá do público ou privado, né? Tipo, eu acho que esse é o debate que a gente tá conseguindo levar pra fora, né? Do que é público, que é privado. E eu acho que esses meninos, eles têm essa clareza, assim, sabe? Tipo, e o cinema... O tecido tem a mesma relação que o cinema tem, eu acho, sabe? Tipo, que se ele tá no espaço público, por que ele não pode ser usado, sabe? Por todo mundo. Por que sei lá, a maioria dos cinemas tá dentro de um shopping center, sabe? Por que esses espaços de lazer, enfim, são limitados para a população, sabe? Então, acho que vai permear esse caminho, assim, eu acho, do que é público, né, de fato. Nossa. E do que é que a gente pode fazer por esses espaços públicos, né? Será que a gente tem que esperar que o Estado faça alguma coisa? Será que a gente tem que ficar tipo, pedindo, né, mendigando o tempo todo do Estado, que o Estado faça alguma coisa? Ou a gente pode fazer alguma coisa, juntar uma grande quantidade de pessoas e fazer algo, sabe? É, tirando esse momento que tu falasse da questão dos meninos, é, eu queria te perguntar, eu queria pedir, na verdade, que tu falasse pra gente, comentasse pra gente, narrasse pra gente algum momento, assim, na tua vivência da ocupação, que tu achou bonito, que te cativou, assim, que te fez achar massa o que tu tava fazendo lá. Pô, véi, acho que... Não, a partir do momento que eu entrei ali, com aquelas pessoas, tipo, estavam limpando o espaço, colocando... Quando eu entrei, né, tipo, já estavam limpando o espaço, estavam vendo o negócio das fiações, da eletricidade e tal. Pô, foi um momento massa, assim, tipo, de retomada, sabe? De a gente tomar mesmo e fazer e tal, mas o momento em que encheu o cinema, velho, no sábado que teve Aquarius. Porra, foi fuderoso, pô. Foi incrível, tipo, tinha uma fila quilométrica, assim, que parecia que não ia acabar mais, tá ligado? E eu nunca tinha visto isso ainda. Nunca. É, eu tava nessa fila. E não consegui entrar, porque... porque lotou. Foi lindo, velho. Foi muito lindo. E sobre esse dia eu lembro que tinha pessoas que falavam, por um lado era, parece o Chanela, né? Chanela, o festival de cinema Chanela, e por outro lado alguém falava, poxa, é massa ver tipo, a galera que desce do ônibus, né, que tá do lado do ponto dos Correios, descer e não atravessar para o Carmo, senão ficar aqui, né? Então, como, poxa, que massa, né? Acho que outro momento, assim, de estiga real foi quando duas meninas que fazem vídeo, que trabalham com vídeo, no Amaro Branco, foram para lá, exibiram os vídeos que elas fazem com o pessoal da comunidade mesmo, fizeram um debate e tal. Eu achei muito massa, porque elas fazem o seguinte, elas pegam um tema, sei lá, geral, sei lá, democracia, foi o do vídeo que passou, e conversam com os moradores, eles filmam, tipo, os seus vizinhos e tal, pra poder falar o que é democracia pra eles, não sei o que, tipo, o que eles acham de democracia hoje em dia e tal. Aí eles mesmos montam os vídeos e tal, e marcam um dia pra todo mundo assistir, você se assistir na tela, né? E depois que assistir, debatem sobre o que eles falaram, né? O que é que eles estavam falando. E dentro desse tema, eles... tentam resolver algo da comunidade que esteja relacionado a esse tema, sabe? Tipo, como é que funciona a democracia na nossa comunidade, assim? O que é que a gente pode fazer, sabe? Pega uma demanda da comunidade e tenta resolver através do vídeo, né? Tudo isso através do vídeo, do lazer, né? Do passatempo. Achei isso muito massa, velho. Acho que a gente pode... Oi? Eu só queria pontuar que, assim como o Cine de Olinda, também há um grave sentido aqui em Recife também, que é o Teatro do Parque, né? Que há 8 a 10 anos atrás tinha um movimento muito bom pro cinema, pra música, pro teatro, e tá a esmo lá. Tá, começaram a obra. Isso é dinheiro público gasto, né? Que a recuperação não termina. E hoje também eu passei pelo Cinema São Luís e estava fechado 2 dias porque o ar-condicionado não estava funcionando. E lá também está passando o belo filme do Aquarius e também um equipamento público, né, nosso, que para quando não dá para fazer e é obrigação do Estado manter para todos os cidadãos usufruir do espaço que é nosso. É real. Tipo, esses espaços, assim, estão sendo abandonados, né? Tipo, pelo poder público. E o que eu acho que a gente deve fazer é ocupar mesmo. Ocupar no sentido de estar lá, de não deixar morrer, sabe? De não deixar acabar o pouco que a gente tem. E é interessante até porque eu e Guido a gente fez alguns programas que já trouxe alguns elementos do Cine Olinda, mas eu nunca tinha ido. Aí eu tentei ir no dia do Aquarius, não consegui entrar, aí fiquei emburrado, fui-me embora, né? Aí eu fui no dia seguinte pra exibição de cinema indígena, né, que foi bem massa também, do Vídeo nas Aldeias. E eu fiquei de cara porque eu achei um ambiente, tipo, que é uma coisa que já tinham comentado, né? Tipo, não era um lugar abandonado, assim, nos destroços. Tipo, aparentemente estava tudo certo, assim. Aí você se pergunta por que raios não está aberto, né? Isso, tipo, não tinha nada pra que tá fechado, né? Tipo, tava tudo no seu lugar, então não faz o menor sentido. E aí, Gus? Então, agora, a gente vai para o áudio. Vai com o áudio de Rebeca, né? Acho. E depois disso, tu quer apresentar primeiro a música? Ah, é? Posso falar agora? Sim, fala agora, rapidinho. Então, a música, o nome da música é Testando. É de Ellen Oléria. Não sei, eu pensei nessa música porque aconteceu um episódio de agressão com uma amiga minha que mora na Argentina, que ela foi agredida, tipo, tentativa de, acho que foi uma tentativa de estupro mesmo. É, quando, né? o homem, ele invade o espaço do corpo da mulher, é um estupro, sabe? Então tem que cessar, assim, sabe? Tem que acabar. Isso é no mundo inteiro e a violência, ela é mundial. Então o combate a ela tem que ser mundial mesmo, sem fronteiras. E essa música vai pra acalentar o coração da minha amiga Michelle. Descontentamento, muita frustração, sem inspiração, sem paz, sem pão. É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito, eu sempre me virei. E é claro, eu precisei de ajuda. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Tem gente boa no mundo, isso eu já sei. Também vi o lado violento dos que não temem a lei. Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens. Não importa por roupa chique ou dar seu sobrenome. A mulherada já sabe o cotidiano da rua. Anoiteceu, sozinha cê não tá segura. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, ah, ah. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, ei, ei, ei, ei. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando. Suor e choro, a noite é fria. Pra esses lances ninguém nunca está preparado. Depois de um dia duro, meu corpo foi travado. Assalto à mão armada. Levaram violão, o microfone emprestado. Eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia. Eram três garotos, tipo de uns 15 anos. Nunca vi na área esses garotos brancos. Duas meninas louras, com boné cor de rosa, reescrevendo as linhas da conhecida história. Eu já contei essa história pra vocês? Vocês conhecem já, né? Ela é mais ou menos assim. Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. Imaginário dessa gente Egito é brasileiro, é torto. Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. Teste, um, dois, três, testando. Alô, alô, som. Consciência Negra. Eu sou Rebeca França, me chamo de Rebe, e eu tô aqui no Ocupe Cine Olinda. Enfim, vim prestigiar os filmes de alguma irmã que tava passando, né? Eu acho que antes de ter esse fetiche do cinema pernambucano sendo reativado, todo pernambucano fica feliz com isso, aqui tinha muitos cinemas populares, né? Sei lá, o Cinema Trianon em Recife, o Duarte Coelho. Sempre teve essa cena de cinema. Mas acho que antes disso, a ideia de ter um espaço que você possa passar sua produção simplona mesmo, rasteira, sabe? Com uma ideia louca, com um elenco todo negro, com um elenco todo viado e rachinha, sabe? Eu acho isso muito massa, assim. E eu vim atrás disso ontem com o filme O Curta da Tila. Que é um curta que eu já esperava há um time e foi lançado aqui, né? Então vê que massa, ser uma parada de graça enquanto o Cinema São Luís está aumentando a entrada, né? Você tem uma parada que é de graça, que tem muitos filmes foda de alta qualidade passando, e também tem muitos filmes de uma galera que está começando. Enfim, hoje passou, né, umas coisas mais simples, mais videoarte mesmo. Isso é incrível, eu acho incrível, assim, eu tô adorando. Tomara que só pra frente, só sucesso. Quem sabe já faço um filmezinho com meu celular lá no Janga e passo aqui, né, não? Eu achei massa. A minha avó mora aqui no Amparo, eu sou do Janga, tá ligado? E aí a gente sempre pensa, né, é mais um lugar pra gente frequentar. Pra gente, enfim, tá em família ou não, ou tá chapando coco aqui fora, enfim. Né, pra curtir mesmo a cena cultural que é tão diversa. Tô ligado que tem um palco aqui. Já tava viajando aqui em Botar, Herbie Boy, Herbie Girl, fazer uma parada louca. Vamos esperar, né, que o palco eu já soube que tá meio macabro. Mas enfim, tô achando massa, velho. Pra galera que tá conseguindo dormir aqui, assim, parabéns. Espero que resista. Vou recitar um poema. Que é um dos que eu mais recito intimamente, mas é bem antiga. Chama-se Se chama Carnaval Solitário. E esse poema eu fiz numa prévia de carnaval, vendo um bêbado dançando e frevando no Pátio de São Pedro, esperando um show lá. Inclusive, tive recentemente no Pátio de São Pedro, que teve o som da Rural agora domingo, e vi exatamente a mesma cena. Um bêbado sambando, frevando, sozinho na frente do palco. Então, o poema Carnaval Solitário. Antônio, José, João, pode ser o nome daquele mendigo que poderia ser um cidadão. No Pátio de São Pedro, ele estava. Embriagado de cachaça, ele estava. Sambando e frevando, ele estava. De roupas rasgadas, ele estava. É mais um brasileiro desempregado, embriagado no seu carnaval solitário. Arrasou! Muito bom! Carnaval solitário, né? Então, nesse Poeira Criativa. E a última pergunta de Poeira Criativa, né, para quem não, ainda não tem respondido. Então, acho que vou ceder o microfone para nosso perguntador. É mesmo, sou sempre eu, né? Então, Jetro, a gente... A última pergunta do Poeira Criativa, que é a seguinte. Para você, o que é Poeira Criativa? Poeira Criativa é imaginação, é literatura, é música, é viajar pela América Latina estando em casa. Show de bola, man. Eu deixei a cortina tocando. Vai dar mais trabalho depois pra editar. Mas show de bola, velho. Obrigadão por estar presente. Aproveitando então, já vou me despedindo, né? Acho que já é momento das despedidas. Então quero agradecer. Eu tive um dia hoje, meu dia foi... Foi um dia corrido, assim. Foi um dia difícil também. Eu passei por umas experiências que me deixaram abalado, assim. Deixaram triste, autoestima baixa. Depois fiquei cansado, fiquei... Várias coisas, assim. Hoje foi um dia muito louco pra mim. Mas, novamente, saio energizado daqui. Saio com um sentimento bom, essa conversa que foi massa. Quero agradecer a Magu por toda essa informação mesmo, massa, assim, que tu trouxesse. Essas palavras bem bonitas, assim. Que rola esse mercúrio em peixes. Mas nem sempre, né? Porque hoje tu... Enfim, eu tava falando e tava falando com uma força, assim, que foi massa, assim. Tem um Mercúrio em gêmeos. Quero agradecer também a Jetro, como falei, e que foi massa, assim, essa presença hoje, né, de uma pessoa, um sangue novo aqui no nosso espaço, trazendo essa poesia também pro nosso ambiente. E agradecer a você, Gus, por estar sempre ao meu lado, aqui nesse Poeira Criativa. Obrigado por estar... Sempre a meu lado também, que hoje a gente mudou de lugar, né? Eu fiquei à direita de Teteu, mas não é assim não, pessoal. Eu fico à esquerda sempre de Teteu. Eu fico assim, um geográfico da rádio só. Só para lembrar, quem quiser se inscrever na nossa oficina de comunicação comunitária, duvido, logo comunico, pode ser por e-mail em radioconchego@giseup.net. Sino também via nosso Facebook Rádio Aconchego, ou também procure nosso blog site www.radioaconchego.milharal.org. Até o dia 21 de outubro, desta sexta-feira, e a oficina começará na próxima terça-feira pela manhã. Aqui acho que o lugar, se não tenho mal entendido, vai ser na biblioteca, né? E obrigado, Magu, mais uma vez, por sua presença, pela sua paciência também. E Jetro também, por estar aqui, por suas palavras, sua poesia. E por querer sumar também nesse espaço, né? Com todas as vezes as dificuldades que uno tem, né? Que a gente tem aqui para estar preenchendo nossa grade de programação com propostas interessantes. A chegada de Jetro é muito bem-vinda e bem recebida. E se despedir? Não. Jetro quer se despedir. Aí tem a última música para apresentar, né, também. Ainda tem a música, né? Eu é que agradeço. Acho que a parceria começou desde que eu cheguei aqui. Eu acho que essa noite foi melhor para a gente se aproximar, para sentir o ambiente da rádio mesmo. E eu deixo a música aí de Lirinha, que é antigo cordel. Adoro o trabalho dele. Depois que ele saiu, eu acho que ele não perdeu qualidade, eu acho que ele ganhou uma outra dimensão musical. E a música é Sistema Lacrimal. Sonho de água, coragem de ser. vai ter que luzir um sol. Vai ter que deitar aqui no chão. Vai ter que pensar.